Continue ligado, vem aí a próxima atração. CYH 595, 1460 AM, Rádio Dragão do Norte, Massapê, Ceará. A Prefeitura Municipal de Massapê, em parceria com o Governo Federal e com a FUNASA, tem o prazer de anunciar a entrega de 10 casas populares aos munícipes do distrito de Paguaçu Mirim, além de 44 kits sanitários a serem distribuídos entre as localidades de Tapera Baixa, Madeiro, Cacimbinha e Paguaçu Mirim, Tapera Alta, Cacimba Velha e Morro Vermelho. A concretização dessa proposta reafirma o compromisso da gestão com o bem-estar dos massapenses, aprimorando o contexto habitacional de diversas famílias de nossa cidade, dentre elas, muitas que ainda moravam em casas de taipa ou em casas com condições sanitárias desfavoráveis. A solenidade da entrega ocorreu no dia 11 de junho, com as presenças do prefeito, vereador e lideranças locais, através de transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Massapê. Seguir em frente rumo ao futuro e de mãos dadas para conquistar. Seguir em frente pensando no outro, de mãos dadas a gente chega lá. Com mais saúde, mais educação, infraestrutura social e renda, nosso povo está feliz. A felicidade é nossa diferença. De mãos dadas com o povo, Massapê voltou a sorrir. Ando de mãos dadas com este povo, sou massapense, sou daqui. De mãos dadas com o povo, Massapê voltou a sorrir. Ando de mãos dadas com este povo, sou massapense, sou daqui. Prefeitura de Massapê, de mãos dadas com o povo. Oliveira Contabilidade, assessoria contábil e empresarial, abertura de firmas, alteração contratual, escritas, contábil e fiscal, departamento de pessoal, contabilidade de sindicatos e associações, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, ITR, imposto sobre propriedade territorial rural e muito mais. Oliveira Contabilidade. Agora, em novo endereço, Rua Tabelião e Ildefonso Cavalcante, 152, Centro, próximo aos Correios. Fone 2144-1246. Administração Zulene Oliveira. Medvet, multiclínica veterinária 24 horas, a serviço do seu cão e do seu gato. Aqui o seu pet estará em boas mãos. Clínica veterinária 24 horas, internamento e pós-cirúrgico com monitoramento 24 horas. Salão de estética, ultrassonografia, radiografia digital, ecocardiografia, eletrocardiograma, laboratório de patologia clínica e especial, cirurgia em geral com anestesia inalatória. Sala específica para imunização, veterinários renomados e com especialização. Medvet, Rua Conselheiro José Júlio, 918, Centro, Sobral. Fone 3611-3225. Sejam todos bem-vindos. Essa é a Rádio Dragão do Norte. Na hora do almoço, bateu aquela fome? Agora você tem o lugar certo. Bar e Restaurante La Petisco oferece a você quentinhas por apenas R$7. E com o cardápio super variado, venha comer bem e pagar menos. Quentinhas por apenas R$7. Bar e Restaurante La Petisco, antigo Bar Os Papudos, agora aberto na hora do almoço. Servindo a melhor quentinha pelo menor preço, R$7. Rua Antônio Félix Biapina, bairro da Coelce. Organização César. E agora com uma novidade: estamos abertos todos os domingos. A Voz da Zona Norte. Apresentação: Júnior Linhares. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas. Aqui na Rádio Dragão do Norte. A Voz da Zona Norte. De terça a sexta, você tem um encontro marcado com uma nova programação do Noite Geral. Reportagens nos bairros, informações políticas, entrevistas, comentando os fatos com Moisés Arruda e a palavra do dia com Gerardo Albuquerque. E na sexta-feira, o comando fica com Elson Vieira, comentando os fatos. Tadeu Arruda. Continue ligado, vem aí a próxima atração. YH 595, 1460 kHz. Rádio Ressurreição AM, a rádio do povo de Deus. Ressurreição. Você já viu idosos, jovens e crianças nas praças se movimentando em aparelhos novinhos? Pois é, são as academias ao ar livre. A prefeitura implantou estes equipamentos em Sobral para oferecer mais saúde à população. Sei que o esporte ajuda a prevenir doenças. Muito bom. E melhora a saúde de todas as pessoas, inclusive a dos idosos. É grátis, perto de mim. Faço todo dia. Conheça e conserve sua saúde. Isso também é Ocupa Sobral. Prefeitura de Sobral. A partir de agora, começa o programa Cultura Viva. Cultura Viva. Aqui na Rádio Ressurreição, a rádio do povo de Deus. A apresentação, Dr. Chico Prado, presidente do Centro Cultural Dom José de Sobral. Porque hoje é domingo, falando diretamente do estúdio Cônego Sadoc de Araújo. 8 horas na terra de Dom José Tupinambá da Frota. Porque hoje é domingo, é dia de nós fazermos arte e cultura pelo rádio.